morador das 13 cidades, isso é, a utopia que restou de nosso antigo mundo. Rinkosh é um adolescente normal, que procura conciliar os atrasos na escola com seu esporte favorito, o Flyer Step. Até o dia em que ele se envolve com a revolução. O menino descobre então que a utopia em que vive na verdade é uma grande conspiração que busca desesperadamente encontrar alguém. Ele. De Rodrigo Silveira, o e-book Delta Atum. Link no post. Bem-vindos ao podcast Oculta, onde magia, ocultismo, paranormalidade e, por que não, cultura pop underground vão ser discutidos de forma direta e sem amarras, sob a visão de estudantes adeptos do hermetismo. Aqui quem fala é Diego Tino e junto comigo estão Juliana Torres. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas vocês estão ouvindo isso. Ivan? Será que EVP tem sotaque? Isso é uma coisa a ser discutida mais tarde, porque eu já ouvi falar de EVP com sotaque francês. Marcelo, ouvinte, convidado. Ouço vozes todo tempo. Ok. E Rafaela Paz. Oi, gente. E hoje a gente vai falar sobre, como vocês já devem ter notado, transcomunicação instrumental e um pouco sobre EVPs famosos, conhecidos. A fascinação pelo contato com espíritos ou entidades exteriores à nossa realidade é algo inerente ao comportamento humano. Dos primórdios do espiritismo, quando a comunicação com espíritos era feita através de batidas em mesas, até a atualidade, onde cada vez mais se moderniza essa comunicação com instrumentos eletrônicos, supostamente a transcomunicação instrumental tem se tornado um dos meios mais profusos e populares de contato com o além. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A comunicação com os espíritos através dos meios eletrônicos, apesar de ser uma das formas de contato mais modernas com as ditas entidades descarnadas, não é algo recente. Desde o início do século XIX, diversos inventores, entre eles Thomas Edison, entre piadas e tentativas sérias, eles afirmavam tentar experiências ou tentativas de elaborar máquinas que permitissem esses contatos. Independente das vezes, em relatos das supostas tentativas, foram apenas brincadeira ou sarcasmo, o interesse no uso de equipamentos modernos para o contato e a comprovação da existência de fantasmas havia sido despertado junto do alvorecer da revolução tecnológica contemporânea. Como a gente notou, como a gente viu, essa questão de contato com espíritos, essa questão de comunicação com espíritos é uma coisa que realmente faz parte do ser humano, do comportamento humano, assim. Desde o kardecismo inicial até agora, a gente tem taboija, a gente tem brincadeira do compasso, e as pessoas ainda assim fizeram e acreditaram nisso. Teve até surtos de histeria coletiva envolvendo essa questão do Charlie, que embora fosse uma peça de marketing para um filme, ela deixa bem claro, ela demonstra bastante essa necessidade do ser humano em conversar com muitas vezes entes queridos que foram, pessoas famosas que já morreram, né? É uma necessidade do ser humano. Antes do desenvolvimento, eu vou perguntar para cada um se vocês já viram algum EVP, se vocês já passaram por isso, se vocês já acompanharam algum tipo de estudo, quando que vocês ouviram falar disso? Cara, é capaz de me zoar, mas a primeira vez que eu ouvi falar sobre EVP foi em jogo, por incrível que pareça. Meu bem, brincadeira do copo na escola, né? Como todo mundo. Porque você é o único anormal. EVP em brincadeira do copo. É, meu bem, é o mais próximo que eu vou ter de aproximação com isso, meu bem. Não, então é bem mais simples. É um copo eletrônico, é? A pergunta é um copo eletrônico. Estão fazendo um artefato pra tentar conseguir alguma coisa. É o máximo que você vai conseguir encontrar na minha adolescência. Eu era freira. Eu acho que é bem comum para todo mundo que... Eu acho que até a pergunta tem que ser refeita de uma forma mais abrangente, que é... Quando vocês conheceram, tentaram ou tomaram contato com algum tipo de comunicação com o além? Se for dessa forma, eu posso dizer que eu, né? Comecei, sim, lá pela quinta, sexta série, fazer brincadeira do copo, brincadeira do compasso. tomava algum susto, algum cagaço nesse tipo de situação. E isso era uma coisa bem próxima da minha galera na adolescência, era bem padrão. E daí entra também o que a Rafa falou, brincadeira do copo, eu acho que é padrão pra todo mundo, quase. Ah, sim. Pois é, mas agora eu quero tentar entender como é que o Ivan estava fazendo EVP pra um jogo. Não, o que eu ouvi falar sobre EVP foi em um jogo. Que foi, se eu não me engano, em algum jogo da série Shin Megami Tensei, que eles tratavam disso, né? São jogos bem cunhados nessa parte espiritual e tal. Bastante da cultura japonesa em questão de jogos tem essa questão de contato com espíritos. Bastante da cultura pop, não só japonesa, mas nossa, tem. A gente vai deixar isso mais pro final. Mas sim, cultura pop tem muito de EVP, de transcomunicação, de contato com espíritos. Marcelo, teu primeiro contato? Com EVP, eu era viciado naqueles programas de caça-fantasma, Ghost Hunters, do sci-fi, essas coisas assim, sabe? Cara, eu assisti muito Taps, cara, Encanadores, Caçadores de Espírito, né? Melhor programa de sci-fi. Não, tem programas de ET que são melhores. Juliana. Então, o primeiro contato, assim, que eu tive, eu não tive contato com a brincadeira do copo, como vocês citaram, porque eu sempre fui muito cagada de medo, então, assim, eu só ouvi os colegas brincarem e tal, mas eu não participava. E sobre a EVP em si, eu vi a primeira vez em filmes mesmo. Acho que em Sessão da Tarde, essas sessões que passavam no SBT, de filme de terror e tal. Tem um que eu não vou lembrar o nome agora, eu acho que em inglês é White Noise o nome dele. Que era a esposa de um cara que morria e ele ficava tentando falar com ela pelo rádio. Mas na época eu também nem sabia, é Voz do Além, né? E eu nem sabia que era isso na época, assim, tô sabendo bem mais pra mim, mas bem mais recentemente. Desde o começo da Revolução Industrial, com a explosão de novas tecnologias que a gente tem surgindo em massa desde o século XVIII e XIX, esse tipo de pesquisa, na verdade não só esse tipo de pesquisa, mas a sociedade ela foi formada, moldada, né, dessa nova forma com que o ser humano iria viver e enxergar o mundo desde que começou essa revolução. Hoje é praticamente impossível tu tentar entender como seria o mundo sem as máquinas, sem os aparelhos que reconstruíram essa forma com que a gente existe, né? Televisão e rádio, elas se tornaram os nossos olhos e os nossos ouvidos. Querendo ou não, praticamente tudo que a gente tem de informação hoje vem da TV, vem do rádio, vem da internet. Rádio hoje eu acho que nem tanto, mas internet e TV, né? Celulares e computadores são praticamente extensões do nosso corpo. A nossa percepção de realidade está totalmente ligada à tecnologia. Então, assim, era meio óbvio, era meio lógico que, dessa forma, a possibilidade de comunicação com o mundo espiritual fosse passada através dessa tecnologia também. Sem interferência de médios, sem interferência de líderes religiosos, às vezes sem tu ter que ir até uma casa espírita, um terreiro, alguma coisa assim, tu tem como, teoricamente, né, de acordo com umas teorias, conversar com esse mundo além. Né? O próprio Thomas Edison, ele brincou com isso em 1920, dizendo que ele estava trabalhando numa máquina que podia fazer contato com espíritos de mortos. Foi noticiado no mundo todo. Alguns dos biógrafos de Tesla também descrevem o interesse dele em usar eletricidade para contatar a entidade espiritual. E um português, que foi radicado no Brasil, ele foi um dos pioneiros do assunto. Ele patenteou em 1909 o telégrafo vocativo Cambraia, que segundo ele era um dispositivo de comunicação à distância, utilizando-se das almas de espíritos que vagavam pela estratosfera. Parece um pouco viajandão, mas digamos que um dos primeiros protótipos de telefone contava com a ajuda de espíritos para que houvesse a comunicação. Eles meio que faziam o intermédio. Você já tinha ouvido falar desse telefone, desse telégrafo vocativo? Não, eu tinha uma noção de que o Brasil foi pioneiro nas experimentações com rádio, né? Aliás, assim, existe esse problema com grandes invenções, porque a ciência, várias pessoas trabalham ao mesmo tempo em protótipos, naquela época não tinha esse compartilhamento de informações, e então não é que uma pessoa só inventou o rádio, uma pessoa só inventou determinada coisa, né? É uma crescente de invenções que culmina naquele produto. E eu sabia que brasileiros tinham bastante experimento com rádio. mas não sabia que era nesse sentido. Então, assim, interessante o que a Juliana falou em relação à questão dos primeiros experimentos com telefone e com rádio terem partido do Brasil, porque a primeira obra sobre o assunto, que ainda não era conhecido como transcomunicação experimental, partiu de um brasileiro chamado Oscar Dargonel, ou Oscar Dargonel, não sei ao certo. Em 1925, ele publicou o livro Vozes do Além pelo Telefone. Novo e admirável sistema de comunicação aos espíritos falando pelo telefone. Nesse livro, ele reúne vários casos onde supostas comunicações entre espíritos e pessoas tinham acontecido justamente através do telefone. Além do rádio, o Brasil teve um papel assim, foi um dos primeiros países também a começar a implantar o telefone, sabe? Eles tiveram muito estudo, muito forte na parte de telefonia. O Rio Grande do Sul foi uma dos pioneiros, assim como o Rio de Janeiro, nessa parte da instalação de telefone, de testes com isso, de estudos. Por isso que ele foi tão popularizado no Brasil, a ponto de poder ser escrito um livro com isso. Já em 1925 tinha, aliás, se eu não me engano, um dos primeiros caras a ter telefone no Brasil foi o Dom Pedro II. Isso. Foi Thomas Edison veio para o Brasil e instalou um telefone no palácio. E que ele usava para ligar para quem, né? Só tinha um telefone. Tinha cinco centrais telefônicas. Dom Pedro II era meio maluco, assim, mas ele adorava a tecnologia. Tudo que tinha de feira, tanto feira tecnológica quanto feira mística na época, ele visitava. Você pode ver mesmo que ele trouxe múmias para o Brasil. É, não, ele foi o cara que também criou o Jardim Botânico, né? Ele era extremamente. Ele era um cara extremamente entusiasta da tecnologia. Ele tinha 1000 linhas no Brasil em 83. Eram 5 centrais e 1000 linhas. Então cai por terra a piada de que ele ligava pra ninguém, né? Não, ele ligava pra passar de jet. E colaborando ali com o que o falou, ele também investiu muito da fortuna do Brasil no estudo da fotografia, sabe? O cara entusiasta mesmo na parte da tecnologia. Aí a gente nem pode zoar Dom Pedro, porque hoje todo mundo tem smartphone, mas quem é que liga pra alguém, realmente? É verdade. Mas eu acho que em 1800 e pouquinho e tanto não tinha Facebook, né? É, cara, se tivesse Facebook em 1800 e o caralho, não ia ter sociedade hoje. Pode anotar isso, cara. Não existiria sociedade. Bom, a fase moderna da transcomunicação instrumental, ela começou com um crítico de arte. Ih, gente, nome alemão. Alguém quer arriscar? Vai, chuta. Passa aí que eu tento. Beleza, vai firme, cara. Porque se eu falar, vai parecer muito mais um palavrão do que qualquer outra coisa. Manda ver. Friedrich Jägerson. Falou colono, pronto. Pronto, falou aí o descendente de alemão, porque eu não sou. Eu sou italiano. Ah, louco, tem cara de alemão. Era o sobrenome do meu chefe, cara. Jägerson. Todo mundo que é branco tem cara de alemão. Enfim, então, essa fase moderna. Friedrich Jägerson. Essa fase moderna começou com esse crítico de arte aí, o sueco, na verdade. E em seus momentos Friedrich Jägerson. Friedrich. Saúde, continua. CH tem som de. Esse sueco, cujo nome foi repetido a exaustão agora, ele, nos momentos de lazer na casa de campo dele em Mobile, ele gravava o canto dos pássaros da região. Até porque não tinha muito o que fazer naquela época, né? E em 59, ao escutar uma dessas gravações, ele se deparou com vozes humanas entre os cantos gravados. Ele estranhou o fato, já que ele estava absolutamente sozinho ao fazer essa gravação no meio de um bosque. Quando ele ouviu com mais cuidado, ele notou que se tratava de vozes de pessoas e que podiam ser percebidas palavras em vários idiomas, o que descartava a hipótese de interferência de alguma emissora de rádio, por exemplo. E isso até vem ao caso porque faz poucos dias a gente gravou um EitaCast E do nada apareceu voz de gente que não estava, que não apareceu em faixa nenhuma. E alguns anos atrás também, numa gravação de podcast do Plataforma com o Nissin, também apareceram ruídos inexplicáveis justamente no podcast sobre o sobrenatural. Então assim, galera, vocês estão gravando podcast aí, pode estar falando com o fantasma, né? A gente tá gravando com entidades, ainda mais o oculta, né? Que é um imã. Quando ele foi pesquisar mais a fundo essas gravações, ele ficou assustado que ele percebeu que as vozes chamavam ele pelo nome, por apelidos... E que essas vozes podiam responder a perguntas feitas no local, que também descartava a hipótese de captação de rádio amador ou algum tipo de transmissão à distância. Quando ele perguntava de quem que eram aquelas vozes, a resposta nunca tardava e era sempre: somos os mortos. Eu teria tacado fogo nas fitas, na hora. Cara, eu teria tacado fogo na minha casa e me mudado. Não, mentira. Aí encheu o saco dos outros tentando gravar coisa, né? Seria mais uma, né? Fazendo parte dos mortos. Sou muito cético em relação a essa afirmação de EVPs, somos os mortos. Tipo, dessa consciência dele estar morto, sei lá. Me soa um pouco falso isso, sabe? Me soa um pouco forçado você querer colocar alguma coisa que não existe às vezes, pra você até aumentar esse hoax, criar isso é como um hoax. Não sei, acho estranho. Na verdade é interessante que assim, ó, o cara que foi um dos, fazendo papel de cético, o cara que foi um dos primeiros pesquisadores, ele já traz direto que foram mortos falando pela gravação. Então, cara, por mais que eu seja um cara que acredita em muita coisa, nesse caso eu também fico com o pé um pouco atrás. Então, eu concordo com o Marcelo, eu acho que você quer promover algo, né, você tem que ter um sensacionalismozinho, e daí é muito estranho, somos os mortos. Né? Até tem um caso bem recente de um youtuber, que ele frequenta, ele tem um canal onde ele faz só vídeos de mina abandonada. Eu até mostrei esse vídeo pro Diego, e ele começa falando uma mina e começa a escutar algo, ele tá gravando e ele começa a escutar sons. Sabe? E aqueles sons, aquelas vozes vão se aumentando e no fundo não passa só de uma pós-gravação que o cara colocou o som ali na edição só pra poder aumentar o views do canal dele que tava ficando baixo, sabe? Uhum. E ele tava promovendo isso, e ele fez uma parada super real. Eu acho que o principal problema da tecnologia é que vai ter sempre esses, vou utilizar a palavra espectro, tá? Mas vai ter sempre essa sombra de que é manipulado, né? A tecnologia ela é feita pelas pessoas, ela é construída. Então você vai ter sempre essa dúvida de que tá tendo uma manipulação ou não, né? Sabe que essa história de mina abandonada, ela me lembrou uma história que foi muito, muito popularizada ali no início dos anos 2000, nos anos 90, que era dos mineiros que tinham ouvido vozes do inferno. Vocês lembram disso? Nossa, não, os mineiros da Rússia? Era um chinês. Foi quando abriu aquele buraco. Acho que foi na Rússia ou na China. Que abriu um buraco que dava muito metano lá e começou a pegar fogo. Não, isso que eu tô falando. Essa que é outra. Acho que eu tô misturando os dois. Eu vou mandar um link pra vocês que tem uma explicação bem legal ali desse caso. Eu lembro que na época dava um cagaço, porque tudo que era programa, tipo Gugu e Ratinho, passava isso a exaustão várias vezes, e era uma coisa perturbadora pra caramba, né? Bom, a partir disso, a partir dessa experiência dele gravando os cantos dos pássaros, né? Ele se aprofundou ainda mais as pesquisas, ele aperfeiçoou bastante o método de captação de vozes. Com o resultado obtido disso, ele lançou uma obra cujo nome está em alemão e, para mim, é impronunciável. cara, eu vou tentar dizer. É Sprechfunk mit Verstors não consegue Moisés. Alguém quer tentar? Sprechfunk mit Verstors Bannen. Cara, chamando o Dr. Hans Schukrutz. Chamando o Dr. Hans Schukrutz. E em 67 ele publicou, e foi publicado em português em 72 com o título que agora eu consigo ler: Telefone para o Além. E daí, a partir daí, o assunto se tornou mais conhecido. Uma outra referência sobre a pesquisa em transcomunicação é o trabalho do Dr. Constantin Haldin. Foi publicado em 1971, sob o título Breakthrough. Nela relacionava diversos nomes de estações e emissoras do além, como o estúdio Kelk, Rádio Peter, QGL, Kostly, Ponte Goethe, vários transmissores, Rádio Sigtuma, Arvid, Zirvines, entre outras. Ou seja, esse cara já aprofundou tanto a ideia, ou a teoria, ou a pesquisa, que ele levou a público que existiam não só espíritos se comunicando né, num outro plano, como também existiam rádios do além. É, o Sprechfunk, ele também, ou qualquer coisa que eu valha, né, significa mais ou menos rádio mesmo. Bom, cara, eu aí sim, se eu estava um pouquinho... Eu não sou cético em relação à transcomunicação experimental, nem um pouco. Mas, embora eu já tenha ficado um pouquinho cético em relação ao trabalho do Johansson, alguma coisa que eu não vou conseguir falar mesmo o nome do cara. Jørgensen. Eu fico ainda mais cético em relação a existirem rádios no além. Embora isso me traga um pouco da lembrança daquele filme Nosso Lar, que existe toda uma sociedade, né, no além, onde pessoas são tratadas, onde eles têm um tipo de tecnologia. Tem teorias até dentro de linhas espíritas que dizem que a nossa tecnologia hoje, ela é baseada na tecnologia do além. Então já existiam celulares no além há centenas de anos antes, ou pelo menos décadas antes do que a gente tinha celular. Às vezes, simplesmente o cara... Foi o jeito de interpretar o cara. Ele vai e sintoniza um negócio que tá sempre falando alguma coisa. A coisa mais próxima que ele conhece, que tá fazendo a mesma coisa, é uma estação de rádio. Aí ele simplesmente compara isso à estação de rádio. É, mas pra mim fica um pouco fantasioso eu pensar que com um aparelho... Vamos falar de forma extremamente leiga. Eu tenho meu rádio espiritual lá, meu aparelho que me contato com o meu espiritual, e eu consigo sintonizar frequências de conversas no plano espiritual. Cara, pra mim é difícil. Pra mim é bem difícil. Logo depois disso, em 78, o pesquisador George Meek, através de um aparelho de subvenção que era chamado de Spiricon, que é um nome bem clichê até, ele estabeleceu um diálogo com o espírito identificado como Dr. Miller. Na década de 80, muitos outros contatos foram registrados por outros pesquisadores na Europa. Dos anos 80 pra cá, no final dos anos 70 pra cá, essa questão da transcomunicação explodiu de uma forma absurda. No Brasil, a famosa poeta Hilda Hirst foi uma das maiores entusiastas do assunto. Ela teve centenas de horas de gravação com supostas vozes de espíritos em fita cassete, e ela ganhou bastante destaque em programas como, por exemplo, Fantástico, na Globo, entre os anos 70 e 80. Trazendo para uma discussão mais para nós, assim, entre nós aqui. Me parece muito pertinente, não, mas me parece muito conveniente que pessoas que acabaram por perderem entes queridos queiram, como eu disse lá no começo, essa comunicação com os mortos. Acho que a Juliana, como psicóloga, consegue dar uma explicação bem mais complexa que a minha, e me corrigir, mas eu entendo que muito disso vem da falta que essas pessoas fazem. É um pouco óbvio, não é? É, então, assim, existem duas situações, né? Existe a pessoa que vai procurar esse... Eu não sei como chamar esse serviço de comunicação ou como passa. Existe a pessoa que, é como você está falando, pode estar num luto, pode estar mal resolvida, que procura isso, e existe o curioso nessa comunicação. Esse curioso, ele não necessariamente perdeu alguém, né? Pode ser uma outra situação diferente da pessoa enlutada. Eu vi alguns... Eu acho que faz mais de anos, assim, que eu vi um daqueles programas, A Liga, se eu não me engano, ou um desses programas de variedades, assim, de TV, que era sobre sobrenatural, né? Tinha falando sobre contato com os mortos, falando sobre um cara que era a reencarnação do extraterrestre, falando sobre um local no Nordeste onde existe uma força magnética fortíssima que te empurra literalmente, lomba acima ou morro abaixo, não lembro direito, e tinha o pessoal que pesquisava transcomunicação. E uma das coisas que eu notei naquelas pessoas não é nem uma crítica, mas é sim uma necessidade de ter contato com pessoas que se foram. Eu não estou dizendo que isso é uma regra, eu estou dizendo que isso acontece bastante em todos esses meios. Acho que tirando a curiosidade adolescente de pessoas que fazem jogo do copo, ou a curiosidade de pessoas que querem pesquisar sobre o assunto, como nós mesmo, isso é uma coisa que, sei lá, cara, parece necessária pro conforto da maioria das pessoas envolvidas, assim. Posso estar falando uma grande besteira, mas parece muito conveniente, assim. Eu não tenho acesso a nenhuma pesquisa, né, sobre isso. Aí eu posso estar tirando informação do Instituto Datafolha. Porque eu acho que porque a maioria que eu tive contato foi isso e tudo mais. Realmente, a maioria das pessoas que eu tive contato e que expressaram curiosidade sobre isso eram pessoas que realmente estavam numa situação de luta, numa situação de perda. Agora sim, eu não posso bater o martelo e dizer que é só essa situação, porque eu acho que precisa de uma investigação mais profunda, entendeu? É, existem motivações que são diferentes de qualquer pessoa, mas a maior parte sim. É aquela história, né? Ninguém quer acreditar que é simplesmente o fim. Todo mundo quer que tenha alguma coisa lá fora, quer ter esse conforto, né? E você escutar uma voz vindo diretamente de lá, pra quem tá já disposto a acreditar nisso, que prova você quer mais? Pois é, Ivan, eu acho que o que você falou serve pra duas coisas. Serve pra tanto eu me sentir bem com a morte, sabe? Você vivo, se sentir bem com a morte, porque você sabe que vai ter uma continuação, que a vida não é só um vazio, que a resposta pra tudo não é só 42. Enfim, você vai se sentir mais confortável com essa resposta, está angustiado com a morte. Ou você pode estar à procura de uma comunicação com alguém que você tentou. Aquela história, né? Saber que aquela pessoa não desapareceu, né? Saber que ela está em algum lugar. E assim, né? como estudante de magia, de hermetismo, como interessado no assunto, eu estaria sendo extremamente hipócrita em colocar tudo isso a crivo, assim, a dizer, olha, isso não existe, isso é só uma forma das pessoas se confortarem. Eu não tenho nem como fazer isso numa pessoa que tenta vivenciar um tipo de realidade paralela, onde existe magia, onde religiões realmente funcionam, onde, sabe, né, onde a gente tem essa coisa, essa energia, essa coisa rolando no mundo. Então eu seria um puta da hipócrita se eu fizesse isso, embora eu realmente seja um pouco reticente com essa questão da transcomunicação. Eu vou pedir para que um dos integrantes da mesa, um dos nobres diplomatas, diga para nós quais são as formas de transcomunicação que a gente tem aqui. A transcomunicação instrumental baseia-se no uso de qualquer instrumento eletrônico, principalmente os que geram som ou imagem, né? Então, desde tu ligar uma TV antiga na estática, tipo poltergeist, assim, até tu gravar estática de rádio em cortina de ruído, cada um dos pesquisadores ele vai ter uma técnica para tentar o contato com a lei. Uma das formas mais comuns são os EVPs mesmo, né, que são os Electronic Voice Phenomena. Eu acho que assim, tanto na cultura pop quanto na prática comum, pelo que a gente vê que é mais divulgado, tanto na internet quanto em qualquer mídia, são os EVPs mesmo, que são esse fenômeno de voz eletrônica. Tudo que é programa de caça-fantasma, como foi dito pelo Marcelo no início, tem alguma parte que os caras saem com um gravador na mão. Aquele famoso microfoninho peludo, né? Na verdade não é nem isso, é o chamado Ghosting Box, que é o Spirit Box. É um microfonezinho especial, parecido com aqueles microfones de gravação normal. Só que ele tem umas frequências de onda mais baixa ou muito mais alta. E aí eles acabam utilizando esse tipo de microfone para capturar o EVP. causa que a frequência dele seria diferente da frequência audível pelo microfone comum, sabe? Tipo, ele tem um espectro mais amplo de som. Isso. É, mas uma coisa engraçada é que depois eu até lembrei agora de um relato que eu li sobre essa questão de EVP, mas enfim, depois eu comento. Uma coisa que eu vejo bastante é que o pessoal pega até esses gravadorzinhos de cassete mesmo, sabe? E sai perguntando, tem alguém aqui? Tipo, jogo do copo mesmo, né? Dá pra fazer com celular? É, na verdade tem. Tem aplicativos que fazem isso. Deixa eu ver aqui, até tem um aqui. Olha aí. Tem o Spirit Box mesmo. É o Spirit Box, é um aplicativo que você consegue fazer isso. Ele pega mais umas frequências diferentes da frequência humana. É o Light SBX 12 Spirit Box. É gratuito. Olha aí, informação completa só aqui no Oculta. Então é jabá. É, cara, pô, é gratuito, mas se eles quiserem patrocinar, gente. Se vocês patrocinarem, a gente consegue prometer de 15 em 15, hein? Olha aí. Olha. Se vocês patrocinarem, eu até acredito. Opa! Rapaz, se patrocinar, eu realmente faço pesquisa, se me pedir. Eu tô vendo na alma, velho. Bom, enfim. Cara, assim, o que a gente entende do EVP? O pessoal que estuda, que é entusiasta, alega que as vozes são de espíritos e entidades sobrenaturais mesmo, numa forma de contato tecnológico. Então se admite que de forma eletrônica é possível captar sons que a gente não ouviria em situações normais através do ouvido humano. Quando eu tinha no grupo de ufologia, a gente tinha um aparelhinho chamado magnetômetro e outro aparelho chamado espectrômetro, que a gente usou poucas vezes. Um deles é para pegar imagens em frequências de cores e frequências gráficas que a gente não enxerga, e outro para pegar correntes eletromagnéticas que a gente não consegue notar, obviamente, de forma natural, assim. Então, eu acredito que seja justamente nessa mesma vibe, tanto do que o Marcelo falou, que são aparelhos que têm um espectro bem mais amplo de onda sonora. E a gente sabe que nós ouvimos uma faixa muito pequena de sons, nós enxergamos uma faixa minúscula de cores, né? E aqui eu trago justamente essa questão. Isso é o que me faz acreditar um pouco mais na transcomunicação, que é nós, enquanto seres humanos, a gente não consegue notar, cara, sei lá, frase feita, 10% da natureza que nos rodeia, assim, né? Um levantamento que foi publicado em 2012 nos Estados Unidos, ele mostra que a maioria das organizações amadoras de pesquisa paranormal, em linhas gerais, são grupos de amigos que se juntam para fazer justamente um caça-fantasma da vida, né? Ou encanadores. Encanadores ou pessoas normais. Não que encanadores não sejam pessoas normais, nada contra encanadores. Encanadores. Não, aqueles não são. Aqueles não são, né? Mas vocês são uma parte importante da sociedade, tá? Deixa bem claro, encanadores são importantes. Eles se dedicavam a caçar esses fantasmas justamente usando aparelhos para capturar EVP. O principal responsável pela explosão, como eu tinha dito ali por final dos anos 70 e dos anos 80, foi o próprio Constantin Haldiv. Até se for pensar, por que do EVP, isso é mais... Que se tu pensa que, por exemplo, na década de 60, 70, onde que tava bombando isso aí, a gente tinha mais fotografia, filme, ou os equipamentos de imagens eram extremamente pesados e grandes, e você não tinha como levar um celular de mão, que nem agora, mas você podia levar um microfone e um radinho toca-fita do lado que tá gravando, sabe? É muito mais fácil de popularizar isso do que você ter que levar uma filmadora gigantesca e esperar uma semana para conseguir revelar aquele filme, sabe? Para você ver alguma coisa. É bem mais prático, né? É muito mais bem prático. Por isso que deu esse boom, essa explosão de uso do EVP pra caça dessa caça de fantasma. Ju, mais puxando pra tua área, tu conhece algum estudo do Jung em relação a isso? Não. Ele não. Então, é que é o seguinte, não. Eu vou explicar o que acontece. O meu problema com o Jung. Eu tenho um problema com o Jung. É que o Jung, além dele ter tido muito discípulo, então, tipo assim, não é mérito ser discípulo do Jung, sabe? Qualquer cachorro que aparecia na porta dele, ele tirava tarô. Eita. Era bagunça. O problema com o Jung é que as pessoas tentam utilizar o Jung como um pouquinho de método científico ou um pouquinho de psicologia dentro de esoterismo, religião, tal, tal. Só que o Jung não usava método científico nenhum da psicologia, entendeu? Ele utilizava a psicanálise. E aí a psicanálise, ela não é ciência. Então, quando a gente faz psicologia, a gente vê o lado mais científico da coisa. Eu estudei Jung bem superficialmente. E eu estudei mais a parte dele de terapia. O que, que ele fazia na análise. Algumas teorias dele, por exemplo, que foram universais, que é a do inconsciente também, que ele também falava sobre o inconsciente, que ele falava sobre os arquétipos e tudo. Mas isso tudo para um lado mais clínico, para um lado mais esotérico, eu vou dizer para você que eu não entendo, porque, primeiro também que eu não tive interesse, desculpa falar, não tive interesse em procurar. Hoje eu tenho um pouco mais, mas é um pouco mais restrito o acesso, né? Já que eu estou com a biblioteca de greve, não posso pegar o livro do Jung por enquanto. Mas fica aí, eu fico devendo essa pesquisa e falar para vocês sobre esse assunto em específico. Não, o que tem isso? Mais comum do Jung é o tarô. Eu já vi muito mais livros dele, do próprio Jung, né? Sobre tarô e sobre os arquétipos, que são. Que quando, basicamente ele falou sobre os signos, né? Boa parte dos arquétipos ele tirou um pouco dessa ideia dos signos. Mas sobre transcomunicação, eu realmente não sei te dizer. Pra mim, na verdade, foi uma novidade. Eu já. Pouco que eu conheci de Jung. Tinha conhecido essa questão do tarô, até pela própria pesquisa de tarô minha, de que ele usava muito do tarô para explicar certos conceitos de psicanálise, psicologia, enfim. E que ele era meio loucaço, assim, né, em relação a hermetismo, a misticismo, ele curtia bastante. Então foi uma novidade para mim saber que ele foi envolvido com EVP. E por incrível que pareça, eu já te perguntei justamente porque eu não encontrei material nenhum na pesquisa dessa pauta sobre Jung ter feito qualquer tipo de estudo com transcomunicação. O que não é improvável. Que é bagunça, porque qualquer pessoa chega e fala, foi Jung, sabe? Foi. Estudou isso. Eu não tenho como dizer assim, não foi, não vou bater o martelo, porque o cara estudou realmente de tudo um pouco, entendeu? É meio difícil acompanhar o que ele estudou. Como que se daria essa comunicação dos espíritos com os aparelhos eletrônicos? Como, é uma coisa meio óbvia, que teoricamente espíritos não têm, ou entidades não têm cordas vocais físicas, né? Eles comunicariam através de uma manipulação de energia. Eles não podem falar. Eles, na verdade, manipulam eletricidade, manipulam magnetismo, para formar com isso palavras dentro do sistema desses microfones, por assim dizer. Isso seria até uma das causas de a maioria das vezes a gente não ter uma voz discernível, né? Aqueles EVPs famosos que... São todos abafados na grande maioria das vezes, né? E eu acho que aqui rola bastante, de novo, sendo cético, não é a intenção, mas rola muito da pareidolia, né? Tu escutou... É que nem aquela questão da música ao contrário, né? Tu virou a música ao contrário, tu vai ouvir o... Cara, muitas vezes... Eu ia vezes... falar isso, Diego. Tu vai Diego, ouvir... Engenheiros do Havaí, Diego. Engenheiros do Havaí. Mas é que no caso deles... Sejamos foi... mais simples, a nossa rainha. A rainha Xuxa, né? Não, isso que vocês estão falando é outra coisa. Não mensagem subliminar, porque mensagem subliminar é outra coisa também, é o chamado backmask, né? Que é backmask, né? É isso, voltar a fita. Não é pareidolia no caso do Gênero do Havaí, porque ele realmente falou alguma coisa, né? Sim, não tá ele pensa... O seu cérebro completa com o que ele quiser, com o que ele tem de anteriormente já gravado nele, o que ele tem de memória, e ele preenche as lacunas em branco à vontade, não é? E isso é perigoso, né? Cada um vai escutar o que quer, e aí pode uma pessoa pode escutar A, outra pode escutar B, e por isso que é complicado essa questão. Eu acredito muito mais na pareidolia. Justamente por isso que eu citei o backward masking, assim, não que seja backward masking, mas no princípio cético da situação seria o mesmo. Tu tá ouvindo roar, roar, roar, e tu pode ouvir João abrir a porta pro cachorro sair. Sei lá, sabe? Pode ouvir qualquer coisa. Então, isso é uma das coisas que também me deixa um pouquinho cético. Eu repito, eu acredito na transcomunicação com muitas e muitas ressalvas, né? E assim, ó, essas vozes, como a gente comentou, elas raramente são ouvidas durante a gravação, mas só na reprodução. E elas normalmente são baixas e mal podem ser ouvidas ou são distorcidas, que elas precisam ser ouvidas várias vezes para determinar o significado. E aí mora o perigo que a Juliana falou. Cara, sabe aquela questão de que às vezes tu repete tanto uma palavra que ela perde o sentido? Nesse caso, às vezes tu escuta tanto um som ou um barulho, um ruído, que tu atribui um sentido. É meio que o caminho inverso, né? E cara, assim, o que muito acontece é as pessoas serem chamadas, as que estão gravando serem chamadas pelo próprio nome, ou elas podem dizer o seu nome. Raramente, cara, são raras os EVPs onde rola um diálogo, por assim dizer. Na verdade, são muitas coisas entrecortadas, informações faltando. Agora, um diálogo, eu vi alguns casos de EVPs que são diálogos, assim. E esses são os mais interessantes por um lado e mais perigosos por outro. Eles são muito complexos para a gente realmente dizer assim, cara, isso aqui é de verdade. Eu tenho mais facilidade de olhar para uma foto onde apareceu uma pessoa que não estava lá e dizer, não, isso aqui é um espírito. Ou como diria o mestre Jacão, isso aqui é o demônio, do que acreditar que um EVP ele tem realmente essa comunicação. Isso tem muito a ver também que um espírito fraco não conseguiria falar sentenças grandes, porque ele não teria energia para tal, tanto quanto um espírito forte poderia ter energia suficiente para travar todo um diálogo. É, a gente aprendeu com Ghost que do outro lado da vida, que tu precisa... As forças das emoções afetam a sua energia. Exatamente, tu precisa de um dispêndio de energia enorme para dar um peteleco, uma latinha de refrigerante. O pessoal que pesquisa, eles classificam essas gravações com base na audibilidade. A classe A, as vozes estão muito claras, são facilmente compreensíveis e são as mais raras. A classe B, as vozes são razoavelmente altas e claras e algumas vezes elas são audíveis sem fone de ouvido. E a classe C, que é a mais comum, são vozes faladas muito baixa, frequentemente indecifráveis. Então, assim, independente de quão clara é a gravação, as vozes raramente falam por mais de uns poucos segundos de cada vez. Que foi o que a gente comentou, não rola diálogo, né? Esses pesquisadores gastam horas ouvindo várias vezes para decifrar o significado ou, como a gente disse há poucos minutos atrás, atribuir um significado, né? Olha, se for pegar o YouTube, os vídeos que tem no YouTube, tô matando a pauta aqui, mas enfim, se pegar os vídeos do YouTube, a maioria é classe A, então. Porque tu digita lá EVP recording, vai aparecer o mais claro, o mais perfeito EVP capturado. 99% dos vídeos são assim. É, pior que sim. Se tu der uma pesquisa no Google, no YouTube, vai aparecer tipo o EVP mais assustador de todos os tempos. Às vezes tu vai ouvir é só um roar, às vezes tu vai ouvir tem um papo cabeça a full, assim. Até vou deixar um busca em conhecimento da vida. Eu vou deixar um link ali, que tem um ali que dá um certo gelo, mas eu ainda sou cético quanto a isso. Esses links que a gente vai comentar, que a gente tá comentando, eu acrescento depois no corpo do post, só pra avisar pra galera, assim, podem ficar tranquilos. Não, o interessante é exatamente isso que o Marcelo tava falando, né? Enquanto, se a gente for procurar pra assistir, obviamente o que vai dar mais view, o que você vai mais encontrar, são os classe A. Mas se você pega relato, classe C é o que domina. Inclusive alguns dos relatos mais famosos, tipo o daquele guri que morreu num acidente de trem, que assim que ele morreu o telefone também tinha sido esmagado, mas de alguma forma a família dele conseguiu receber uma ligação do número dele que tinha um barulho que ninguém conseguia entender direito. É, nesse voo que caiu há pouco tempo atrás. Isso, exatamente. E os telefones tocavam. Muita gente recebeu ligação. Minutos ou até algumas horas depois da queda do avião. E tipo assim, foi, na época foi, cara, foi até bem divulgado, foi cogitado ser por causa da pancada ou por causa de algum tipo de interferência de sinal, algum tipo de erro nas operadoras de telefone. Mas muita agora, gente, olha, né? Que interessante. Qual seria a energia de uma emoção que a morte traria? É, cara, agora trazendo para um contexto mais hermético, uma energia de trauma, ela é uma energia que gera, tipo, um miasma absurdo, um resquício enorme, né? A ponto de que sim, falando em um tom mais de ocultismo, cara, a energia gerada nesse momento, eu acredito que ela seja o suficiente para que isso aconteça. Falando como estudante de hermetismo, assim. Porque, cara, se tu vai no cemitério, às vezes, né, pra gente que estuda, que curte o assunto, se tu vai no cemitério, às vezes, e tu te sente carregadíssimo por pessoas que estão lá já há um bom tempo, né, por corpos que estão lá e deixaram seus resquícios há tanto tempo, imagina, sei lá, quantas pessoas cabem nesse avião, quantas pessoas, acho que todos morreram, né, não sei, não lembro agora. Não, ninguém foi achado, pelo então, menos, né? Cara, imagina quantas pessoas geraram uma energia ridícula no momento de trauma. E, cara, pensando dessa forma, poxa, mais do que provável de acontecer isso de forma real, assim, né? E outra, isso explicaria também porque eles estarem tão relacionados a esses eventos, né? Assim, a maioria dos EVPs que eu consegui levar a sério são de pessoas que morreram de forma violenta, são de pessoas que foram, às vezes, agressivas nas suas mensagens, né? Tem alguns EVPs ali trazendo de volta no YouTube que, cara, são gritos, né? E isso, isso sim me gela, porque assim, tu tá com a tua maquininha de gravar com seu gravador na mão, passando por uma casa antiga onde rolou um incêndio. Imagina uma pesquisa de EVP, sei lá, no edifício Joelma, por exemplo. Ou fala não, que eu já tô me arrepiando aqui. É, cara, passando pelo lugar com teu negocinho e tu escuta, tu pergunta, tem alguém aqui, tem alguém aqui e tal. Quando tu vai revelar a gravação, escutar a gravação, cara, é uma gritaria absurda. Isso me gela. Porque nesse caso eu acredito na possibilidade. Foi uma energia traumática tão forte que, cara, vai causar algum tipo de eco num plano espiritual, na minha opinião, com toda certeza. Claro, né, a gente tem a Juliana aqui, que é, digamos, a mais cética do grupo. Deixa eu colocar um caso meio famoso. Por favor. Nesse mesmo contexto do Joelma, na época, logo depois do ataque às Torres Gêmeas, o pessoal, quando construiu o monumento, eles começaram a filmar o monumento, porque afinal virou uma praça. E a maioria das filmagens que aconteciam naquele monumento tinha algum registro de alguma voz, algum som de grito, coisa assim. E foi um momento muito trágico pra... sabe? É, imagina, né? Se no avião só tinha no máximo 200, 300 pessoas, foi aquilo... Por que um edifício daquele tamanho, que milhares de pessoas trabalhavam? Tá, mas peraí, gente, peraí. Vamos falar uma coisa aqui. Virou um parque, tem pessoas correndo em volta, tem crianças e tal. Eu acho que o ruído, né? Eu não sei como é que foi isolado esse som. Eu não sei como é que foi tratado isso, mas existe aí uma desconfiança, não colocando em xeque a credibilidade das pessoas. Sim, sim. Mas assim, eu acho que, analisando de uma forma de fora, eu acho que tem ruídos externos e tal. No local aberto fica um pouco difícil tu dizer, olha, tem aqui gritos de pessoas queimando no fogo, quando tu vai ver são crianças, né, cara, correndo, brincando e tal. Exatamente. Nessa questão de casas queimadas, edifícios fechados, se eu não me engano, tem um EVP no Castelinho da Rua Apa, né, Castelinho da Apa, um negócio assim. Foi aquele lugar onde rolou aquele ou suicídio ou assassinato triplo, que morreram dois irmãos e a mãe. É que é um dos casos mais de paranormalidade mais famosos do país. Exatamente. Né? Lá, se eu não me engano, tem um EVP. Eu vou tentar achar esse EVP para colocar no post. Não garanto, porque faz tempo que eu ouvi. Eu vi pela TV, eu nem achei na internet. Que os caras estavam gravando à noite, às 2 da manhã. 3 da manhã, enfim, e gravaram barulhos de 3 tiros. Ah, beleza. É num lugar central onde pode rolar tiro, pode acontecer isso e tal. Beleza. Sim, mas a equipe, testemunhas e pessoas disseram que, primeiro, o barulho de tiro parecia que tinha rolado no microfone e não havia rolado tiro externo no lugar. Eles estavam dentro do local. Ou até, se eu não me engano, tem EVP do Edifício Joelma. No filme que foi feito sobre o Edifício Joelma, em algumas fotos aparecem espíritos, né? E em algumas gravações aparecem EVPs de pessoas gritando desesperadamente, uma coisa que não estava rolando durante a gravação. Então, sim, eu concordo com a Juliana que num lugar aberto é um pouco perigoso tu dizer, é um EVP de pessoas berrando loucamente. Mas em lugares fechados eu já acho um pouquinho mais estranho, sabe? Eu não sei, eu ficaria um pouco menos cética, por exemplo, se fossem duas equipes diferentes filmar nesses locais. Uma que seja mais voltada para isso, mais metida, caça-fantasma, metida não, né? Pessoas que façam isso, e outras céticas. Eu gostaria de ter dois parâmetros para fazer a comparação, sabe? É complicado, porque entra o viés cognitivo aí, né? Viés cognitivo é quando você distorce um julgamento, né? Pra dar uma falsa impressão de que teu argumento é racional. Por exemplo, não é paranormal e eu estou comprovando paranormalidade porque eu estou utilizando um instrumento tecnológico. Tá, mas esse instrumento tecnológico, ele não prova nem que sim nem que não, entendeu? Mas o fato de eu estar utilizando um instrumento que é algo válido, que é algo, entre aspas, científico, algo utilizado, um aparato que é utilizado pela ciência para ter provas, eu utilizar também em coisas que não têm provas, dá um certo viés cognitivo de que eu talvez esteja fazendo algo mais ou menos comparado com a ciência, quando eu não estou, entendeu? É uma pseudociência. Não, pseudociência é uma coisa. Pseudociência é utilizar... É que eu dei o exemplo com a tecnologia. Mas o viés cognitivo, ele geralmente é um julgamento. Então, eu começo a acreditar... É na parte que eu acredito mais quando é gravado do que quando alguém me diz, por exemplo. Eu acredito mais se alguém gravou do que se alguém falou. Porque falar, a gente não tem fontes, certo? Alguém gravado, tem. Então, fica o meu julgamento sobre X fica distorcido por um dos fatores. Se eu, aí eu vou colocar, vou falar, é que eu não queria falar com essas palavras porque eu não quero, digamos assim, ofender as pessoas que acreditam nisso, entendeu? Jamais é meu ponto ofender essas pessoas. Mas se eu já acredito naquilo, então eu já vou com a vontade de que aquilo aconteça. Tudo que acontecer naquela situação, eu já vou com vontade de gravar, certo? O fenômeno paranormal. Eu acredito nesse fenômeno paranormal. Tudo que eu fizer lá dentro, de um certo modo, meu comportamento vai influenciar para que ocorra aquele fenômeno. Ainda que eu não esteja me dando conta, ainda que não esteja muito consciente para mim, de que talvez eu mesma possa estar fazendo aquele barulho, eu mesma posso estar correndo e pode ser o barulho do meu salto que eu esteja gravando. Entendeu? Determinadas coisas assim podem estar dando um viés cognitivo para as pessoas acreditarem que aquilo de fato é uma voz, por exemplo. Não ser uma voz. Barulho. Que é a predisposição à crença, que é fé em alguns aspectos. É um pouco diferente. Marcelo, quer falar sobre o Visão Paranormal? Cara, o Visão Paranormal é um canal do YouTube. Né? Ele é feito pelo João e a Rosa. Assim, ele é um canal brasileiro, é como se fosse o Ghost Hunters brasileiro. E eles saem bastante procurar esse tipo de caso. Eles vão o Brasil inteiro. Alguns só consideram que é fraude, outros acreditam que realmente. Eu sou em cima do muro, sinceramente, sou bem em cima do muro quanto a isso. Mas é bacana, por exemplo, é aquela gravação do que o Diego falou do Castelinho. Do EVP no Castelinho foram feitos por eles, né? Mas enfim, vale a pena conferir. E partindo já para o final da pauta, assim, trazendo essa questão da cultura pop dentro da questão do EVP, a gente tem uma porrada de filme, de programa Discovery da vida, né? Que os supra citados Ghost Hunters e Taps, né? Onde o pessoal sai justamente para fazer esse tipo de gravação. O Marcelo, que está mais inteirado dessa questão, pode complementar para mim aqui alguns desses programas, quais são, assim. os mais famosos mesmo é o Ghost Hunters ou o TAPS. Em alguns países eles colocam como Ghost Hunters, outros colocam como TAPS, né? Mas é um programa da Sci-Fi, canal Sci-Fi, que eles saem pelas casas abandonadas dos Estados Unidos. Eles já vieram algumas vezes pro Brasil também, tem o Ghost Hunters Mundo, World. Eles já vieram pro Brasil algumas vezes investigar alguns casos. E é um grupo de paranormal que tá ali com a câmera, eles montam toda a instalação da câmera, de som, de algumas luzes especiais, passam a noite no local, filmam, fazem um EVP. Até no final de cada programa eles ficam mostrando assim todos os áudios, todas as fotos que eles acharam alguma coisa. Dá um pouco de medo, confesso. Dá um pouco de medo às vezes pra assistir. Não é legal assistir de noite. Cara, alguns são bem, bem punks, assim. Eu vi um que... Tem uns que não acontece nada. É, tem uns que não acontece nada. Isso é uma coisa nada. Até legal, interessante. Mas tem um específico que não é EVP, mas que me deu um gelo também, que foi o seguinte. Eles estavam caminhando com a câmera na mão e o câmera tomou-lhe uma porrada na cara. E caiu que nem uma tábua no chão, cara. Eu assisti esse, era tipo numa ruína de uma casa, né? Uma casa, uma coisa assim. Isso. Eu assisti esse. E o cara cai que nem uma tábua no chão, cara. E fica. E aí quando ele levanta, ele diz, meu, não vou mais gravar essa merda. E sai. E naquele programa ele não participa mais. Cara, então assim, às vezes acontecem umas coisas legais. Além desses programas Sci-Fi, History, Discovery, tem esse Visão Paranormal, que o Marcelo citou, né? E tem poucos filmes, assim, que são dignos de indicação. Um deles é o Vozes do Além, que a Juliana citou logo no começo, com o Michael Keaton, que é de 2005. E o Rosehead, que é de 2002, baseado num livro do Stephen King, né? Tem a Face do Mal, de 2013, que eu admito nunca ter visto. E um filme chamado EVP, de 2012, cara, que a crítica é péssima, mas fala sobre o assunto, e eu também não vi esse filme, né? E tinha um... Eles tentaram fazer uma versão barata daquele VHS. É, yeah, tipo isso. Fala, Ivan. Não, tem aquele filme também que aborda os tais EVPs feitos pelo computador, né? O tal do Unfriended, né, Diego? Que falou isso, que tu viu. Cara, que filme maneiro, assim. É, vale a pena fazer falar um pouco mais dele, porque, assim, primeiro, ele é um... Cara, como é que eu vou dizer, assim? Ele tem aquela vibe de filme Handcam, né, mockumentary, só que ele é todo feito, produzido na tela do computador. O que tu enxerga durante todo o filme é o desktop da menina, que é uma das personagens principais do filme. Não vou dar spoiler, porque esse é legal, vale a pena. Tem umas cenas bem escabrosas, assim, bem perturbadoras, que é um filme que fala de EVP, querendo ou não é um EVP, que fala de bullying, de cyberbullying, e que dá... Cara, assim, eu posso estar sendo exagerado, mas eu achei que foi uma renovação do mockumentary, do Handcam Movie, assim. Agora, Diego, me tirou uma dúvida. Esse filme, ele não sofre daquele mesmo mal de que tantos outros livros e filmes também sofrem, de que tá a bosta toda acontecendo e a pessoa não larga do computador, não larga. Sim. Um livro não larga de escrever. Rola, só que tem... Tipo, aí que tá. Livro é muito comum, né? É. Tá. Tem zumbis batendo na minha porta. Zumbis estão chegando. Ah! Que é a piada dos livros do Lovecraft, né? Tem algo arranhando a minha janela e eu estou escrevendo. Tem algo entrando na minha porta e estou escrevendo. Tem um tentáculo entrando pela minha boca e estou escrevendo. Então, tem. Mas tem uma explicação para isso que é bem interessante. Cara, existe uma explicação, existe um motivo para que as pessoas não abandonem a chamada. E eu até comentei na época com o pessoal, assim, cara, gravar podcast durante alguns meses se tornou uma coisa meio assustadora. E, cara, a qualquer momento podia entrar um anônimo na chamada e todo mundo morrer. Pelo que eu entendi do trailer, Diego, você confirmou pra mim, mas se a pessoa tentasse sair, ela era morta automaticamente, não era? Não é, então, tipo assim, ó, cara. Então, basicamente, é um bom motivo pra você continuar na chamada. Exatamente. Tipo assim, tipo aquele Corrente do Mal. Isso. Sim, tem uma leve similaridade, assim. E tipo, não é spoiler, mas, cara, quando... Não é spoiler e é. Ferre-se. Quando um deles resolve abandonar a chamada, as câmeras estão mostrando o que está acontecendo no quarto. Cara, a forma como o filho da puta morre é o suficiente para que eu não saísse de uma chamada assim. Porque ele morre de um jeito muito escroto. E é filmado pela webcam do computador. Assim, é bem interessante. Ixi, e pelo Skype. Pra piorar. Exatamente. Pelo Skype. E legal que quando começa a chamada dá justo o barulhinho do Skype chamando assim. É bem legal. Eu vou fazer um comentário aqui. Na pauta alguém colocou assim, ó. Pode deixar na gravação, eu vou ler isso. E ainda tinha o rouco de falar que o espírito via Skype. Não sei se funciona ainda, mas também não vou ensinar ninguém a fazer. Ah, foi eu que falei. Não vou. Me recuso. Porque até não funciona, eu já tentei antes. Não, ajoelhou, reza, pode ser que algum dos ouvintes Eu tentei antes da gravação, mas tem o espírito do Skype, né? Tem alguns passos pra fazer, né? Então tá, assim, em primeira mão, no nosso podcast, pela primeira vez no nosso podcast, por sua conta e risco, a gente vai ensinar como se faz pra falar com espíritos pelo Skype. Não faça, se fizerem, a culpa é de vocês. É, todo mundo fala que realmente não faça, porque é uma brincadeira... Não é pra bancar o esperto, que não é um dispositivo legal. Respeita quem já morreu, ou respeita quem acredita. Então não façam isso. Não façam só por zoação, sabe? Não é legal. Bom, tem alguns pequenos passos pra fazer isso. Primeiro você tem que adicionar um contato novo, que se chama, né, Crossover Talk. Aí ele vai pedir para adicionar, tu coloca lá, ele vai aparecer 1 milhão agora. Isso já faz bem, faz um tempinho que tá lá no Skype. Mas o mais comum que tu vai encontrar é o Crossover. Isso agora. Oi? Tô fazendo isso agora. Crossover. Peraí, deixa eu passar aí. Crossover Talk. Crossover Talk. ITC. Procura por esse nome. ITC? ITC. Ok. Tu vai adicionar e você vai clicar em ligar. E tu vai esperar chamar. Tu vai tentar várias vezes, porque não funciona na primeira. Até... Cara, eu tô com cagaço de fazer isso, vou não. Eu tentei fazer, confesso que eu tentei ficar fazendo aqui, mas... Quando começou uma bad vibe violenta, eu pensei, não, melhor não tentar. Sabe? Então, tipo, respeitar a galera que tá... Vamos respeitar aqui é melhor. Então, até não sei por que a gente tá ensinando isso. Diego mandou. Continue, cara. Por que a gente tá fazendo isso? Porque tia tá, cara, perguntando. Ó, surgiu a voz da além. Invocaram a dama. Invocaram a dama do Cariri aí. Não, é que... Por que a gente tá descambando pra putaria, ensinando tipo coisa assim... que não deve estar ensinando? Que coisa feia é essa? Por conta disso de quem fizer. Vai, Marcelo, continua. Eu quero relatos depois, no e-mail do... Diego, derruba a Rafa. Dizem relatos... Você consegue até ter uma conversa em tempo real com o espírito, sabe? Como se fosse o Ghost Box ou o Spirit Box que a gente comentou antes. Porque ele utiliza uma frequência. Essa frequência do Crossover Talk é similar a essas frequências que a gente falou antes, até daquelas rádios que a gente comentou no início do podcast, sabe? Vou deixar aqui um link com algumas comunicações que as pessoas fizeram por ele. Eu confesso que eu assisti algumas e eu gelei. E olha que eu sou bem cético quanto a isso. Muito cético. Bom, foi ensinado, vocês façam por sua conta e risco. Pulando pra conclusão, cara, eu vou obviamente tomar a liberdade de começar a dizer o seguinte. Acredito, com ressalvas, acho que é uma forma válida de pesquisa, acho que é uma forma interessante. Se os nossos pequenos ouvintes tiverem algum EVP gravado, eu tenho que comentar depois de um caso, enfim, mas se os ouvintes tiverem, fica como bônus do episódio, quem ouvir até o final, se os ouvintes quiserem comentar sobre, quiserem mandar seus EVPs, cara, se mandarem EVPs que sejam realmente legais, assim, válidos e que são EVPs mesmo, e não tu gravando lá no teu computador e botando efeito, gente, eu peço pro editor colocar no próximo episódio. Beleza? Iba, conclusões. A minha conclusão é que isso dá medo pra caralho. É isso. Ótimo, tá? Conclusão maravilhosa. Eu vou deixar a Gil pro final, porque a Gil vai descer sarrafo aqui. Marcelo, conclusão. Conclusão. Isso dá medo pra caralho. Eu sou cético por isso e tenho medo. Rafa, tu que caiu e voltou só no final como uma alma penada voltando além, quer fazer sua conclusão? A conclusão é que não façam nada disso. Eita. Não façam nada disso. Deixa quem tá morto no lugar de quem tá morto. Se ele quiser ter contato com você, ele vai dar uma chamada no seu ouvido, vai dar uma passa com um arrepiado agora no seu pescoço. Precisa ficar procurando essas coisas, não. E o Ivan vai ser atormentado hoje a noite inteira. E é pouco. Acho. Olha, pouco. A gente acabou... Eu já sou atormentado. A gente acabou... Eu já sou atormentado, a gente acabou... pela minha própria existência. A gente acabou de perder aqui com o comentário da Rafa. Todos o pessoal que curte EVP de ouvinte. E a gente acabou de ouvir de perder todos os nossos ouvintes necromantes, né? Já que não pode mais mexer com morto. Pessoal que tá mexendo aí com magia. Com magia de morto, com energia vital de pessoas que se foram, acabaram de não nos ouvir mais. Tá aquela galera, errado. Aquela galera que te adicionou no Facebook, cara, aquele pessoal estranho que nos adicionou lá, nunca mais vai ouvir o oculto. Tá, tá vendo? Já descambou metade. Acho justo. Necrófilos também podem ir embora. Tchau. Meu Deus, só piora. Juliana, desça o seu sarrafo cético. Não, imagina, eu. Sete carros. Eu tenho que respeitar quem acredita, né? Não vou dizer, ah, mentira! O que eu vou dizer é que eu, particularmente, não acredito. Eu acho que, nesses casos, o que acontece é muita, muita, muita pareidonia. Não que não aconteça nos sons. Não é que eu não acredite na parte física da coisa. Eu acho que tem interferência, sim. Eu acho que. Tem esses sons e tal. Daí é isso ser uma comunicação. É que é o problema pra mim, entendeu? Acho que não é bem uma comunicação. As pessoas, elas vão utilizar o viés cognitivo da crença pra autoafirmar o que elas já querem ouvir, seja aquilo que a gente já comentou, a curiosidade pra saber por que ela quer se comportar de ter algo pós-vida, ou porque ela tem algum luto e ela quer sanar aquilo de alguma forma. E eu acho assim, tecnologia, aparelho de som, aparelho de vídeo, ela é muito sensível, a gente acha que não, mas qualquer coisinha pode dar uma interferência, sabe? Qualquer eletro... Eu não sou física, posso estar falando muita besteira, mas eu acredito que qualquer campo eletromagnético mesmo, coisa natural da Terra, sabe? Qualquer elemento físico ao redor daquela gravação possa interferir de algum modo. Então, gente, é isso. Depois das conclusões, a gente encerra o assunto, encerra o episódio. Espero que tenham se divertido, tenham gostado do assunto. E é isso, gente. Abraço, Lux, para todos. Que suas entidades vos iluminem. Deem tchau, pessoas. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Try for the kingdom if I can, 'cause it makes me feel like I'm a man when I put a spike into my vein and I tell you things aren't quite the same. Eu já comentei várias vezes que eu tinha um site que recolhia relatos sobrenaturais de várias e pessoas. Eu tenho todo o acervo dele. Eu passei o acervo pra galera dar uma estudada e dar uma lida. Cara, um desses relatos que eu vi lá, que eu achei muito louco, foi o seguinte. Tinha um pessoal que foi passear na casa dos avós, num sítio. E nesse sítio tinha uma casa abandonada. Tinha a casa principal, né? e uma casa abandonada logo à frente que servia de galpão, de depósito e tal. E aí eles, a mulher desse cara, eu não lembro como é que é o nome do cara, mas digamos que o nome do cara era Carlos, enfim, sei lá. A mulher desse cara, ela curtia muito essa coisa de pesquisa sobrenatural e paranormal. E eles foram colocar um gravador no forro dessa casa abandonada para ver, sei lá, se pegava alguma coisa, né? E na primeira noite não pegaram nada. Na segunda noite, depois de tomar um puta de um esporro do vô deles, que não queria que eles fossem pra lá porque era perigoso e tal, podia cair. No dia em que eles estavam indo embora, eles foram lá, pegaram o gravador da segunda noite e levaram pra casa. Aí dá o gelo. Quando eles chegaram em casa, eles deram play no gravador. A primeira coisa que eles ouviram foi uma respiração meio que distante do gravador. Alguém começa a cantar uma música de Niná naquele forro, tipo como se fosse uma pessoa velha, uma velha cantando, né? Cantarolando alguma coisa, que só dá pra entender a melodia. Algo vem se aproximando do gravador, e a pessoa, ou coisa, ou entidade que estava lá, começa a fazer um barulho de arranhando, como se fosse a unha, tentando procurar o botão de pause. Que uma das coisas que eles notaram é que o gravador se desligava nos primeiros 5 minutos. E nesses primeiros 5 minutos aconteceu isso. Aquela unha raspando perto do microfone até apertar stop. Só que antes de apertar stop, essa entidade fala tipo assim... Roberto, que foi o cara que colocou o gravador no forro, né? Eu vi você. E tec, desliga. O detalhe... Cara, fala isso não. Eita, fala isso porra. Não. Daqui a pouco. Não. O detalhe, barulho de unha, dá muita agonia. Manhã, velho, não faz não, velho. O detalhe... De unha? Vai se lascar. Para. O Diego, derruba a Júlia. O detalhe é que o cara se chamava, tipo, Carlos. E a pessoa que viu ele colocando o gravador nesse limpinho, a entidade disse assim, Roberto, eu vi você, não vai embora. Então, tipo, quando eu li esse relato, velho, eu fiquei alguns dias pensando nessa porra, nessa história, cara. Mas é isso, cara, é isso. Só um relato de é isso, que eu queria deixar vocês com essa história legal, maneira, super pra cima pra vocês dormirem. Boa noite. Oi, todos. E ó, gente, não pensa no diabo, tá? Eu ia dizer agora, cara, se pensa no diabo que ele aparece. Não pense no diabo. Beleza. Então é isso, gente, valeu.